Se gostas da música romântica, ouve a Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites. E apaixona-te. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e local onde nos estiver a escutar. Já sabem, eu sou o Leandro Amador e estou a levar até si o Portugal Musical, aquele programa onde você fica a par de algumas novidades da música portuguesa. E então vamos começar este programa com grandes recordações, ou baú das recordações, ou aquela música do século passado. E então vamos começar por ouvir o Trio Guadiana com a música Meu Lírio Roxo do Campo. Depois vamos ficar com o Max com a Moça Trigueira. E para terminar uma sequência musical, vamos ficar com o grupamento musical Terra a Terra, pelo toque da viola, uma música alentejana. E então é assim que começamos o nosso Portugal Musical de hoje. Baú das Recordações. Yeah. Aquela moça trigueira vai para as bandas de Tondela. Se tu vas até à beira, nunca vas à beira dela. Trigueira com um centeio e uns dentes de raro brilho, leva guardadas no seio duas bobinhas de milho. Ai, trigueirinha, quem te fez assim, trigueira? Foi o andar à tardinha, batendo milho na eira. Ai, trigueirinha, quem te fez assim, trigueira? Foi o andar à tardinha, batendo milho na eira. Lábios lembram auroras no despertar das manhãs, os olhos duas amoras, as faces duas romãs. Se tu vas até à beira, olha lá, toma cautela, quem vendo alguma trigueira, nunca vas à beira dela. Ai, trigueirinha, quem te fez assim, trigueira? Foi o andar à tardinha, batendo milho na eira. Ai, trigueirinha, quem te fez assim, trigueira? Foi o andar à tardinha, batendo milho na eira. Ai, trigueirinha, quem te fez assim, trigueira? Foi o andar à tardinha, batendo milho na eira. Baú das Recordações. Serão vai dormir. E continuando com o nosso passeio musical, vamos continuando a descobrir grandes e fantásticos temas musicais. Descobrimos agora o Hélio Miranda com a música Apaga a Vela. Não foi preciso ir de vela acesa para descobrir este tema musical. Foi preciso mexer e remexer. E por falar mexer e remexer, vamos ficar com o Mexe Mexe do Francisco Gouveia logo a seguir. Então, espero que você goste destes temas que eu procuro levar até si e recordar o sucesso que por vezes eles fizeram em tempos anteriores. Quando se deu uma pequena a namorar com um rapaz muito bem juntinho a ela, a gente passa e sem ele reparar começamos a gritar: oh Micas, apaga a vela! Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, mas com jeitinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Mas tem cuidado com ela, podes queimar o dedinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, mas com jeitinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Mas tem cuidado com ela, podes queimar o dedinho. Eu uma moça e lá namorar, aí nós sorrimos e ela fica amarela. É um sinal de já estar a contar que nós que vamos gritar: oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, mas com jeitinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Mas tem cuidado com ela, podes queimar o dedinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, mas com jeitinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Mas tem cuidado com ela, podes queimar o dedinho. Quando se passa por uma cachopa loira, ela já sabe que vamos logo atrás dela. Então caminha, mas lá vai sempre a pensar que nós que vamos gritar: oh Micas, apaga Micas. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, mas com jeitinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Mas tem cuidado com ela, podes queimar o dedinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, mas com jeitinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Mas tem cuidado com ela, podes queimar o dedinho. Quando se vê mulher bonita no caminho, pisca-se o olho e ela não nos dá trela. Então nós vamos atrás dela de mansinho e dizemos-lhe baixinho: oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, mas com jeitinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Mas tem cuidado com ela, podes queimar o dedinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Apaga a vela, oh Micas, mas com jeitinho. Apaga a vela, oh Micas, apaga a vela. Mas tem cuidado com ela, podes queimar o dedinho. Apaga a vela. Baú das Recordações. Talvez não saibam porque vou contar a vida bela da minha vizinha. Se vou falar na vidinha dela, foi porque ela falou da minha. Corta mais que um canivete, mas que língua tão comprida. Ora mete, mete, mete a língua na tua vida. Ora mete, mete, mete a língua na tua vida. Sei que você me está fitando, se o cabeleiro não me olha assim. Olha o careca, cara para modelo, não tem cabelo, mas tem pelim. Corta mais que um canivete, mas que língua tão comprida. Ora mete, mete, mete a língua na tua vida. Ora mete, mete, mete a língua na tua vida. Minha vizinha quando vai à praça, pois nunca leva consigo vintém. Pois na volta traz feijão e massa, algum feitiço a vizinha tem. Corta mais que um canivete, mais que língua tão comprida. Ora mete a língua na tua vida. Ora mete a língua na tua vida. Mais que um canivete, mas que língua tão comprida. Ora mete a língua na tua vida. Ora mete a língua na tua vida. Ora mete a língua na tua vida. Tempo do fado, lugar do fadista. E como já se apercebeu, já entramos na hora do fado. E então vamos agora recordar alguns temas musicais, alguns toques de guitarra portuguesa. Então vamos ficar agora com o António Severino com a Montanha Azul, um grande sucesso musical de há uns anos atrás. Quem é que não se recorda deste grande tema musical? Aqueles que gostam de fado e da boa música portuguesa. Depois vamos ficar com o António Cheinho com a música Copo Vazio. É cheinho, mas só de nome, porque afinal o copo está vazio. Então vamos ao fado. Love.

E depois vamos ficar com Alzira de Sá, Um Fado ao Acaso. Realmente foi mesmo um fado ao acaso desta senhora. E então, espero que você também não seja um mero acaso que esteja a ouvir este programa. E se é, conto consigo no próximo programa, à mesma hora, aqui na sua rádio. Então, um beijo e obrigado por estar aí desse lado. Que não se diz, porque quiseste dar nome ao gesto que não se diz, ao jeito de ser feliz, porque quiseste dar nome. De que te vale saber de que é feita uma paixão? De que te vale saber do que é feita uma paixão? As estradas de um coração, de que te vale saber? Porque quiseste pensar aquilo que apenas se sente, porque quiseste pensar aquilo que apenas se sente, o que a alma luz e gente, porque quiseste pensar. Diz onde está a razão daquilo que não tem juízo, diz onde está a razão daquilo que não tem juízo, que junta o choro e o riso, diz onde está a razão. Porque quiseste entender fogo que fomos nós, porque quiseste entender o fogo que fomos nós, meu amor, se estamos sós, foi porque quiseste entender, meu amor, se estamos sós, foi porque quiseste entender. Do fado, lugar do fadista. Fora enamorado, aquela voz que deu brado não cantasse por acaso esse fado nesse dia, um fado ao acaso, numa sala escura, à chama das velas, vi um céu de estrelas que andava à procura. Um fado ao acaso, numa voz sentida, quando nos olhamos, nunca mais andamos perdidos na vida. Ao acaso, numa voz sentida, quando nos olhamos, nunca mais andamos perdidos na vida. E agora vamos todos levantar o astral e carregar as baterias com o bom ritmo da música portuguesa. Vamos ficar com os Santa Maria, Só Uma Noite Contigo, e depois com a Morena Kuduro do José Malhoa, o seu último e recente trabalho discográfico de 2011. Então, como diz o Santa Maria, Só Uma Noite Comigo, eu não quero que você esteja só uma noite comigo, mas sim quero que você esteja todas as semanas aí desse lado a ouvir o que eu lhe tenho para ofertar no nosso Portugal Musical. Suspirar de amor por ti, quero tocar. música portuguesa, o sucesso passa aqui. A morte gritou, a aldeia parou. Para ver o coduro daquela morena, o povo bailou e a moda pegou. Hoje é só coduro lá na minha aldeia. Continuando alegremente com este ritmo todo, vamos agora ficar com o Emmanuel, com o seu mais recente trabalho, o Hino da Alegria Let's Go, e depois vamos ficar com o Fernando Correia Marques, Gostas Pouco, Gostas. E claro que você gosta mesmo muito da música portuguesa, e eu gosto também de levar até si aquilo que você gosta, e então é esse o meu objetivo. Então, continue e usufrua da música portuguesa, porque ela também tem o seu lugar no destaque musical. Linda da curva, bonita. E agora vamos terminar a nossa sequência musical para hoje com o Kim Barreiros, com o Brioche da Sofia. Pelos bichos, a Sofia é uma perita a fazer o brioche, que é um tipo de pão meio adocicado cá em Portugal e que penso eu que isso veio de origem venezuelana. Não sei se não estou a equivocar em erro, mas penso eu que sim. Então vamos ver como é que a Sofia faz o seu brioche que o Kim Barreiros tanto se orgulha de gravar. Então vamos ao Kim Barreiros. Pastelaria, conheço uma que trabalha todo dia. É em

nunca me entreguei por marcas do passado. Eu peço o teu perdão, chorando em solidão, pois sei que estava errado. Agora eu já vi o quanto era feliz por ter o teu amor. De novo eu te peço, eu sei que não mereço, mas volta por favor. Hoje eu confesso que só eu fui o culpado por tudo acabar. Não lutei pelo amor da minha vida, agora eu sofro sem estares a meu lado. Eu confesso que só eu fui o culpado, não te soube amar. Sei que já não sei viver e vou ficar por ti sempre apaixonado. Eu confesso que só eu fui o culpado por tudo acabar. Estás a meu lado, eu confesso que só eu fui o culpado, não te soube amar. Sei que já não sei viver e vou ficar por ti sempre apaixonado. Agora sim, chegamos mesmo à reta final do nosso programa musical de hoje. Já sabes, esteve na sintonia da sua rádio preferida, na companhia de Leandro Amador, que lhe levou até si o Portugal Musical. Espero que tenha sido do seu inteiro agrado e conto consigo na próxima oportunidade. Então, um beijo a todos, uma boa semana de trabalho, se for o caso, umas boas férias se estiver a gozar, porque por aqui as minhas já estão no seu término. Então, já sabe, até ao próximo Portugal Musical. Bye bye, que eu volto com quase toda a certeza na próxima oportunidade aqui à sua rádio para lhe levar até si o melhor da música portuguesa. Então, um beijo e até à próxima, se Deus quiser.